Portal do Arrocha. Você tá pensando que eu não tô de olho no que tá gastando? Já faz um bom tempo que o seu extrato vem te entregando. Você sai, bebe, gasta e nós dois desgasta. Tá acabando a relação, porque tem uma mulher. Divulgações!